das águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer a mim mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com seus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo. Como prometeste, derrama o teu.